Fala galera, estamos começando mais um Bem-Amixes. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Gotaka. Shazam, demônio. Zwaist. Shazam, cara. E o convidado de hoje, nosso padrinho Daniel HDR. Shazam, caralho, Evandro apanhou de uma criança de 8 anos jogando Street Fighter. Por isso que eu não comprei. Porra, mas ninguém ganhou da criança, né, cara? Pelo menos tem que dizer isso. A guria parecia o Jimi Hendrix, cara. Ela botava o controle, meu. Atrás da guria. Depois ela botou fogo. É filha de um dos colaboradores lá do ARG, e o cara escreve também pra Mundo Super-Heróis, o Tarzan Salvatore. Aí ele foi lá no aniversário, o Evandro tava lá também. A guria deu uma surra em todo mundo, velho. A guria de 8 anos, cara, de Street Fighter, cara. Ela nem olhava o controle, cara. Mas era até triste assim quando na tua rodada tu caía pra jogar contra ela, assim. Já estamos pra trás mesmo, né, cara? É o nosso fim mesmo, né, cara? Ah, eu fui jogar com um moleque uma vez, o moleque tinha 12 anos, a gente foi jogar PS, e foi um desses jogos bosta de futebol. O último jogo que eu joguei foi International Superstar Soccer. Pô, eu fiz um gol, eu quase chorei, cara. Assim, foi um 8-1, mas foi um 8-1, aquele 1 ali salvou minha vida, sabe? Cara, eu perdi também do meu sobrinho sempre atrás, cara, no King of Fighters, cara. Eu, tipo, levei a lavada fodida, cara. Pensei, vamos tirar o braço de ferro então, moleque, vamos. Isso já apelou pra ignorância. Mas eu, chega que você passa na pauta de hoje. Hoje a gente vai falar de ah, né? Isso. Pois é, né? Quando a verdade sai, né? Vamos falar de desenhistas. A gente vai fazer um guia aí pra galera mais nova descobrir se tá lendo, se tá vendo desenhos bons ou desenhos ruins no seu gibizinho. Daqui a pouco o cara tá achando foda pra caralho e tá lendo um negócio mal desenhado pra cacete, né, cara? É bom. Então vamos começar logo essa porra aí. Deixa eu só mostrar um link pra vocês. Acabei de ver aqui no Facebook. Pera aí. Olha isso. Até uma capa imitando Lego, cara. Fica massa. Melhor que o desenho do Life, cara. Mas então, vamos. Tem expressão. Tem expressão, tem pé. Daniel! Começar aí, assim, que tu acha que é básico, assim, pro pessoal aí, o leite com pera, que tá começando a ler, pra ele observar, assim, num desenho? Pra não olhando merda, assim, e dizendo que tá lindo, tá maravilhoso. É, pra não falar que Cavaleiro das Trevas 3 é a melhor coisa que já leu. É! eu tô vivenciando isso todo dia. O 2 é que é o problema. apesar de ter gente que gosta, né? Mas não tem gosto. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, eu acho que quando o cara vai ler história em quadrinhos, ele primeiro ele tem que entender que o desenho ele precisa funcionar na história e ele não precisa ser show-off. Ou seja, ele tem que contar a história. Ele não tem que ficar uma punhetagem visual só de pôster ou aquelas imagens que é pro cara ficar, como é que se diz? Só ali olhando a imagem e esquece a história, sabe? Então, acho que a primeira coisa é você entender que quando tu lê uma história em quadrinhos é um todo, não é só o desenhista que é bom e a história que se foda e eu vou mostrar o desenhista dizendo, né? Ah, eu vou mostrar o quanto eu sou foda fazendo essas perspectivas malucas e essas cenas massa véio. Enquanto que a história mesmo, ela não está sendo valorizada, né? Porque aí a gente vê muitas vezes aqueles quadrinhos dos anos 90, né? As coisas da Image, e aí você põe a mão na consciência e lembra que muita coisa era bizarra, cara. Bizarríssimo. Eu tinha lido que era imposição editorial mesmo em alguns casos. Então, isso que eu tô pensando, até que ponto o desenhista tem liberdade pra fazer isso? Ou até que ponto os caras falam, bota umas splash, bota umas manhas de perna aberta aí, ó. Nervadora com as pernas abertas. É, mito Michael Turner, vai lá, é possível. Olha, hoje em dia não tem mais tanto isso, cara, mas, velho, nos anos 90, velho, putz, era esse esquema aí das mulheres com lordose. A gente fazia direto. Eu nunca vou me esquecer, cara, a primeira mostra que eu mandei lá pro Art Comics, né, que trabalhava lá agenciando os desenhistas pro exterior, e deixando claro, assim, eu sou tipo a terceira geração, sabe? A segunda geração foi o Roger Cruz, Luke Ross, a primeira geração foi o Marcelo Campos, o Deodato, o Joey Bennett e tal. É, uma das coisas que os caras diziam era seguir o padrão Image, assim, daquelas mulheres do Mark Silvestre, as do Jim Lee, sabe, coisa desse tipo. E aí, eu mandei uma página que eu fiz de uma HQ, que eu trabalhei a mina tipo Druna, tá ligado, assim, com bundão, com peitão, cavalona, assim. Vento. É, e aí os caras falaram assim, olha, não é o padrão da mulher americana, tal, não sei o quê. Aí eles me mandaram, mandaram aquela página da... Não sei se você se lembra, não sei aqui quem leu o Wildcats. Tinha uma edição do Wildcats do Jim Lee, que tinha a Zealote dando uma voadora, velho, na cara de um dos vilões lá, e a página era sextupla. Nossa! Era tipo um pôster da Playboy mesmo, assim. Só que aí tu pensa, porra, velho, 6 páginas de quadrinho mostrando a mulher dando uma voadora deve ser foda pra caralho. Visualmente é foda, mas anatomicamente, não. Aí fica aquelas pernas, tipo do Deodato, que daquela época, lembra? Pô, cara. Nossa. Exatamente, exatamente. A Mulher Maravilha do Deodato era o padrão de físico feminino da época, assim. Aquela Mulher Maravilha com a perna... Que o Aragonés até tirou sarro. Sim, vocês, cara. Leram, né? Sérgio Aragonés, Destroy DC, Destroy, já leram? Ela chuta um cara que tá a 10 metros de distância dela. É. Aí o cara fala assim, como você me deu esse chute? Aí ela fala, alguns desenhistas me desenham com as pernas mais longas que o normal. Às vezes eu tenho que usar binóculo pra pintar as unhas do pé. Às vezes eu tenho que usar binóculo pra pintar as unhas do pé. E é isso, eu consegui notar isso no... Ah, foda-se, quando esse podcast saiu, o post vai ter saído também. Na coleção da Igomosa agora saiu o Batman vs Superman, como se eu não fosse nesse... Se eu não fosse, né? Incapível, inimigos públicos. Tem o Supergirl, que é a continuação. Sim. E como se já não fosse ruim o desenho da Ed McGuinness no primeiro, a continuação é com o Michael Turner. E, cara, ele desenha o Slender. A Supergirl dele é o Slender. É muita perna, cara. É completamente desproporcional. Parece que ela tá. Tirando o fato dela tá pelada, parece que ela tá usando perna de pau. É muito. Mas, cara, tu sabe que o Michael Turner, quando tu olha o trabalho dele na Witchblade, né? Quando ele começou a fazer o Witchblade lá no estúdio da Top Call, né? Do Mark Silvestre. Os primeiros números, a Witchblade tinha um corpo que não era dessas mulher lombriga, assim, sabe? Uhum. Era até bonito, sabe? Só que, à medida em que ele foi ficando no título, ele começou a estilizar mais e mais e mais. Aí ele criou aquela personagem dele, que era a Fathom, que era uma mulher que vivia no fundo do mar, coisa assim. E aí ele montou aquela editora dele, a... Como é que era o nome, cara? Aspen Comics. E o cara que substituiu o Turner Fathom desenha igualzinho, né, cara? Exato, exato. E aí quando ele foi pra DC, né, fazer esses arcos aí, o traço dele tava estilizado de uma maneira que realmente é esquisito, né, cara? O estrago já tava feito. Não, eu não sei se houve... Se a pessoa se acomoda, não sei qual é a real. Né? Nessa revista mesmo, tem uma cena que o primeiro plano é a buceta do Supergirl. Não, coisa má. Mas tá a Supergirl, tá uma Amazona, tá a Mulher Maravilha, a Precursora. Eu não sei, tem mais umas duas mulheres aleatórias lá. De cores diferentes, mas o mesmo rosto de boneca inflável. Aquela boquinha pequena, aquele olho de anime, aquela mesma expressão. Cara, é triste, é tenso, cara. Mas era muito comum isso. É que eu achei um dele aqui. Ela não tinha coluna, ela não tinha caixa torácica. Não, mas isso não é só dele não, cara. E não é, tipo, pode ter piorado nos anos 90. Mas eu tava vendo o Batman do Jim Aparo. O Jim Aparo tinha um problema sério com o rosto feminino. Eu gosto do desenho do cara e tal, mas o rosto feminino dele era muito porco. Pra não falar bosta. Era muito porco, cara. Eu não sei, cara. Algumas estilizações, o cara também precisa deixar de ser advogado de regra, saca? De achar que tudo tem que ser anatomicamente perfeito e tudo mais. Algumas estilizações são liberdades do artista, né? Por exemplo, eu não posso ficar julgando a anatomia, por exemplo, do Bruce Timm, ou Darwin Cook, ou mesmo do Jack Kirby, tá ligado? Sabe? Mas, assim, tem coisas que quando tu bate o olho, não funciona, né? O cara não simpatiza, o cara não leva pra casa, sabe? O cara não compra a ideia. Tipo o Rob Liefeld, assim, que... Por causa do orelho comprido do Batman que o Simon Beasley fazia. Pô, cara, não, Kelly Jones, né, velho? Kelly Jones, velho, Kelly Jones. Cancro mole, não esqueça um dia. Ah, esse é aquele que fazia o Azrael lá, Isso. Kelly Jones, cara... Maroca, que era aquela capa do Batman. Eu vi uma capa do Kelly Jones há pouco tempo aí, que ele fez pro gibi do Bob Esponja, cara. O Bob Esponja não tem orelha, mas as orelhas dele tava grande pra caralho, né? Ó, deixa eu achar aqui, peraí. Não, tem uns caras que melhoraram muito, cara. O Mark Silvestre fez uma capa Walking Dead 100 que não parece o Mark Silvestre. Olha aí. Dos anos 90. Mas, ô, tu consegue... Se tu olha o Mark Silvestre... quando ele, digamos assim, virou o seu próprio patrão, né, na Image, e tu olha o Mark Silvestre quando ele desenhava o Wolverine e os X-Men, tu nota que tem muito também do arte finalista ali, né? Sim, o cara dá uma outra atmosfera pro desenho, né, velho? O arte finalista pode foder muito o desenhista, cara. É, ele salva ou fode, né? É, ou fode. Eu lembro do Dave Yardin, cara, no Injustice. Bah, que era muito ruim, cara. Aí ele mandou o desenho feito finalizado por ele mesmo, tá ligado? Você vê a diferença brutal que era. Eu dá uma olhada nessa capa aí do Bob Esponja do Kelly Jones, cara. Caralho. Foda, né? Uhum. Esse negócio de arte finalista no Cavaleiro das Trevas. No Cavaleiro das Trevas 3, veio uma. Essas revistinhas que estão caindo com pequenas metástases da revista grande. Metástases. É o do Lanterna Verde, desenhado pelo Romitinha. Só que quem tá finalizando é o Frank Miller. E puta que pariu. Tu sabe que eu não tô comprando o Cavaleiro das Trevas 3, eu não tenho nem ideia de como é que tá. Faz não muito é bem. Uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se fosse o contrário ainda. O Godoka chora todo. Toda vez que eu compro, cara. Toda vez que compro, ele dá uma chorada. Por que eu não comprei a primeira, saca? Agora eu vou ter que finalizar essa porra. Os caras não tem desapego, não tem toque, né, cara? Uhum. Mas eu acho assim que o contrário também existe, tá ligado? Sabe, assim, você vê um desenhista que você acha até que o cara é, como é que se diz, é ruim, mas o cara tem uma função básica dele, que é de contar a história, de não atrapalhar a narrativa e tudo mais. Um exemplo, né, pegar um cara que é default, assim, que não é um cara que prejudica, mas também não é aquela Coca-Cola toda, é o Mark Bagley, cara, porque o desenho dele, todo mundo tem o olho, aquela cara de moleque, todo mundo parece anão, mas a narrativa do cara é muito boa, cara, sabe, não compromete. O Mark Bagley nunca me incomodou, assim, sabe, a arte dele, assim, sempre... Mas tem gente que fica muito incomodada. Sim, sim. Você leu Ultimate Homem-Aranha, cara? Sim, sim, lindo. É muito olho torto ali, cara, o cara não tinha uma régua pra botar o olho no esquadro, cara. Ah, não fala assim, a coisa é bem pior como... Eu não acho ruim, pra mim o que atrapalha muito o Bagley ali é a colorização que eu não gosto. Eu acho muito, sei lá, tentou dar uma impressão de luz e sombra ali, ficou ruim pro desenho dele. O cabelo ficou horrível, assim, a cor. É tipo a cor do Bem-vindo de Volta, Frank. Sim. É muito esquisito. Quando o desenho é muito chapado, a cor dando profundidade ao luz fica meio esquisita. Olha aí, você citou um bom nome, cara. O Steve Dillon, hein? O Felipe Dillon. Eu adoro. Eu tenho que ter um nome que eu adoro. Ele é um cara que tem um desenho super convencional, né? Mas ele é um cara assim que ele resolve as coisas sempre da mesma forma, mas não prejudica a história. Todo mundo tem a mesma cara, né? É, mas assim, ele não faz aquele show off, tá ligado? Uhum. Que pode prejudicar, vamos dizer assim, o desenho. Então, cumpre a função, né? E quando tu pega uma história do Justiceiro mesmo, né? Uhum. Por exemplo, eu vi ele desenhando lá. Acho que era um anual dos Ultimates, eu não me lembro qual é que era. Que eu estranhei pra caralho, assim, porque. Porra, né, meu? É como tu ficar tomando um vinho de adega, sabe? De safra bonita ali, né? Tipo, tá em hit. E aí tu compra um garrafão de olho de boi, né, velho? Cantina da terra. Freio Damião, né? Aquele de caixinha que tem a torneirinha, saca? Galera, ele fica. Eu vou dizer, André. Eu estranhei pra caramba também quando eu li esse arco do Ultimates e vi que era o Steve Dillon desenhando, cara. Eu disse, porra, não, parece que não combina em nada, assim, nada. O desenho, cara. Agora, porra, com Preacher, com Justiceiro, essas tem, sabe, combina com o traço que ele faz, com o tipo de desenho que ele... Até ele... porque, talvez, porque o cara tá desde o começo também, se acostuma com o desenho do cara. Uhum. É tipo quando o Sal Buscema começou a desenhar o Thor. Que nojo. Sal Buscema, eu tenho um trauma com o Sal Buscema, cara, e, tipo, depois eu vendo os desenhos dele do Hulk, assim, eu acho legal, mas eu acho que o primeiro contato que eu tive com a arte dele foi naquela minissérie do Carnificina Total. Nossa! Cara, e o desenho dele, cara, tava um... O desenho dele era uma riscalhada só, assim. Velho, existe uma geração inteira aí de leitor de quadrinho que eu detesto o Sal Buscema por causa dessa porra desse arco do Aranha, cara. Pois é, cara. Eu detesto por causa do Thor, porque a história é boa, mas o desenho é uma bosta. Mas foi isso. Deputado, não. Não, ele é muito parecido com o desenho do Simonson. Quadradão e tal, mas falta algo. Não, eu vou dizer assim, ó, o primeiro contato que eu tive com o Sal Buscema, agora eu lembrei, foi aquela morte do Harry Osborn, a morte do Duende Verde, que ele tava desenhando, e não me incomodou muito o desenho, então, tipo, nessa época eu não me ligava muito em nome de desenhista e tal, mas quando eu li essa do Carnificina Total, aqueles desenhos dele destoam muito do resto da história, sabe, eu disse, caralho, o que aconteceu aqui, sabe, tipo, deu problema aqui, sabe? Mas pensa comigo, tá, deu cara? Ruim. O Sal Buscema, deu ruim no desenho. O cara, o Sal Buscema, foi sempre um cara que se artinalizou, certo? E se ele não se artinalizava, ele tinha pessoas que artinalizavam ele. Na era de prata ali, né? Que ele trabalhou direto ali, pegando vários títulos. Ou então, na era de bronze, já fazendo ali... Porra, cara, vou dar um exemplo, tá? Quando ele desenhou o Hulk, ele tava fazendo o Ron ao mesmo tempo, cara. E os dois de bi, velho, era paulada, paulada, paulada, entendeu? Uhum. Não tinha frescura. Quando ele fazia o desenho do Ron e fazia o desenho do Hulk, no Hulk era George Tuska, agora não me lembro quem era o artinalista, aquela fase da encruzilhada, né? Uhum. E no Ron era o Joe Sinnott fazia artinal nele, né? E esse cara, ele sempre produziu pra caralho. E o traço dele, até na fase ali do Thor, que tu detesta tanto, foi falado aí que detestam, a arte não era dele. Eu mandei agora, a única história que eu pago pau é o do Thor contra o Serpente de Midgard. Ele tá desenhando demais. Pois é, mas olha só, cara. Aí no Aranha... coloca o Sal Buscema, certo? E quem põe quem pra passar no Inquim? O Bill Sienkiewicz, cara. O Bill Sienkiewicz é mais diferente, né, cara? Filho da puta. Não poderia ser mais diferente. O cara é completamente artista plástico, assim, trabalha com muita camada, o traço incerto, ele usa muita cor pra modelar e os caras me põem pra passar nanquim num desenhista old school, né? Que é o caso do Salmo Sema. Uhum. Então não combina. Nessa época o Sienkiewicz já tinha já esse coisa todo dele, esse traço dele já. Não... É, não é se, tu lembrar, no... se tu lembrar o Sienkiewicz nos Novos Mutantes, né? Ele fazia o traço que era a parada dele, estilizadão, né? Uhum. Passava o nanquim a maneira dele também, bem jogado, né? Ele não era um cara que fazia uma linha muito clara e era um quadrinho preto e branco. Só que quando ele, vamos dizer assim, ele ficou mais em evidência, foi quando ele trabalhou com tinta, ele trabalhou com colagem, focado no Electra Assassino, teve a graphic novel da Moby Dick, na Graphic Illustrated, essas coisas. Então, quando botaram ele pra fazer o Homem-Aranha ali, não fechou direito. Foi aí que eu peguei raiva sem conhecer, assim, porque eu olhei assim e disse, caralho, o que aconteceu aqui? Que nego ruim! Como é que ele cara... deixa publicar desse jeito? É tipo aquelas merda que o Togashi faz quando, no Hunter x Hunter, que ele manda o rascunho pra editora e a editora publica o rascunho. Aí depois eles têm que consertar quando lança encadernado, né? É foda. O que eu não gostava do Buscema nessa época, assim, e nem se ele faz isso aí, aquele zolinho que ele faz assim quando o cara leva uma porrada, sabe? Ele abre um olhão assim e as pupilas ficam bem pitititica. Quem faz isso é o cara que tava desenhando o Thor também, o. Como é que é o nome dele? Não, o novo agora. Exad Hibik, é. Dá um desconforto aquilo, cara. Ele faz um olhinho tipo personagem de Street Fighter quando toma um soco na barriga, sabe? Cara, assim, ninguém faz um soco, uma porrada, cara, como o Salmo Sema, velho. Porque quando ele faz o cara dar uma porrada no personagem, o personagem se dobra. É verdade. Foda, cara. É muito foda, cara. O Loki com o braço quebrado, quando quebra o braço dele com a marreta, cara. Aquilo é muito lindo. Sente a dor do... Cara, eu ganhei esse gibi de um cara que tava lá na convenção, quando eu tive lá na Motor City Comic Con, lá, e o cara administra a página dos fãs do Salmo Sema. E aí eu tinha postado essa cena aqui, ó. E aí eu tinha comentado, nobody makes a punch as Salmo Sema, né? E aí... O cara pegou e me deu essa edição original. Ah, usada. Pô, que maneiro, cara. É jarela, né? Cara, não, essa, olha, essa, velho. Essa, olha essa, a coluna essa. Do Capitão Marvel, velho. Tá muito legal essa. Uma porrada, velho. Sentindo a dor do Capitão Marvel. O Godok não curtiu. Já vi socos melhores. Aquele soco do lobo que ele arranca a cabeça do cara é um soco. Ai, como eu sou mal, o soco arrancou a cabeça. Ai, ai, não, ai. Não é, é mais dinâmico. Aquele do anjo? Pronto. Aqui. Ah, tá. Ah, é do anjo. É do anjo. É que eu. É difícil julgar porque eu nunca vi alguém preso na cabeça dessa forma. olha bem, é bem assim mesmo. Cara, isso aqui é pela proposta, tá ligado? Mas se tu olhar essa estrutura mesmo do lobo do Simon Beasley aqui, velho, assim, é o cara só foi com o braço reto, não tem movimento de arco aqui, é pra ser chocante mesmo. Uhum. E isso aqui, velho, é anos 90, tu pode aceitar esse tipo de quadrinho adulto, tá ligado? Então, quer dizer, tem gente que vai olhar, por exemplo, o Beasley e vai achar esquisito. Sim, eu acho até... Eu até nem sei se isso aqui é o Beasley. Eu acho que é o... Não, é aquele cara, acho que emulava o Beasley desse mesmo arco. Tá, não é o Simon Beasley, né? Eu acho que não, cara. Não é aquele cara que desenhou a Liga Extraordinária? Agora foda-se, não sei. Uma hora vamos enrolar demais nessa porra, vamos. Esse, O que eu só acho, assim, a gente tá chegando num ponto aqui que a gente tá comentando que desenhistas que fazem coisas legais, muita gente acha que é ruim, né? E tem desenhista que faz coisas ruins que muita gente acha que é legal. Então deixa eu perguntar pra vocês, qual que é o desenhista que o pessoal pega, fala pra caralho, vocês acham que é bom? A maioria do pessoal acha que é bom? E vocês batem o olho e dizem, ah, não gosto por causa disso, disso, disso. Tá difícil agora. Mesmo, cara. Ah, é mais fácil lembrar os que o cara concorda. Um que eu costumo gostar, mas o pessoal tá malhando muito ultimamente, é o Chris Bachalo. É? Ah, não. Não acho ele. Eu acho ele bom no Shade. Depois do Shade, pra mim, é só ladeira abaixo. Ah, é? Nem na morte? De quem? A morte, a morte, a morte. Nunca li. A morte de quem? Nunca li. Todo personagem de quadrinho morrendo hoje, tem que perguntar por quem. Eu fiquei em dúvida, mas eu tô... Mas a morte de quem? Do Sandman. É, a morte do Sandman não foi depois do Shade? Não, foi bem depois, eu acho. Como é que você pode dizer que é ladeira abaixo, deputado? Eu conheço a agora do X-Men, que é uma bosta. Eu concordo, nessa eu concordo contigo, Godoka. No desse X-Men aí, é o do Ciclope, né? O Ciclope é o líder dos... Cara, eu tava achando bem ruim, assim, o desenho dele. Cara. Uhum. Eu não sei, cara. Eu acho que o Bacalo, por exemplo, quando ele tava fazendo Aranha, ele ficou um tempo fazendo Aranha, né? Eu gostei, cara. Eu achei interessante, assim, sabe? E ele tem uma peculiaridade, assim, de não botar contorno nos quadros, né? Ele deixa os quadros sempre vazado e ele faz também esse esquema de botar uma retícula, né? Que aquele preenchimento com um monte de pontinhos. Tu vê muito em quadrinho japonês também. Sim. Ele faz isso bastante no trabalho dele. Isso aí deixa o trabalho dele bem peculiar, mas ele tem umas câmeras realmente muito... uns ângulos de câmera muito parado, né? O quadrinho dele parece que não tem ação, parece que é tudo batendo papo. É, eu tava achando... Eu tava... Acho que é isso mesmo, né? Eu tava achando esse do X-Men mesmo, meio esquisito, assim. Às vezes eu não conseguia distinguir a... Rainha Branca da Ilana lá, né? É isso aí, exatamente. As duas loiras, chavascuda, lá. Bebê, né? Qual era qual, é verdade. Eu olhava e era praticamente a mesma pessoa, assim, se não tivesse algum detalhe, sei lá, acho que a Eliana, que tinha uma coisa nas costas, eu não conseguia identificar direito. Então, esse é um serviço que eu costumo gostar, mas é gosto pessoal mesmo, não consigo, tipo, apontar nenhuma razão técnica pra eu gostar, só curto. Agora, a gente tá falando de X-Men, olha o exemplo do Stuart Immonen, né? O cara, ele era um Adam Hughes wannabe, né? Quem pegar os quadrinhos antigos dele, quando ele desenhou o Superman, naquela fase do Superman elétrico... Sim, é verdade. Né? É verdade. O Stuart Immonen, ele era aquele cara de hiperrealismo e puxava pro alto contraste. Ele lembrava muito o Adam Hughes, né? Quando o Adam Hughes desenhava ainda interior de gibi, né? Ele não virou só capista. Tu vê só... Você diferenciava os personagens que você via que as mulheres do Imofim não eram tão gostosas quanto só a Dan Hughes. É verdade. Mas assim, quando tu olha aquela minissérie dele do Superman, aquela a Identidade Secreta, acho que é o nome, que o Stuart Immonen inclusive fez tudo a lápis, ainda também bem realista, dizem que aquilo ali foi o ponto que ele chegou e disse assim... Enchi o saco desse estilo, né? Aí ele começou a estilizar. Aí ele fez aquele, o Next Wave, não sei se vocês se lembram. Sim. Estilizado pra caralho, né? A nova onda, Next Wave, que saía no Marvel Max, não sei se vocês se lembram. Só, eu conheço os Special Plays. A Capitã Marvel. Homem-Máquina lá. Homem-Máquina. Bom, ele tinha feito também umas HQ do Quarteto Fantástico Ultimate e tinha feito também umas HQs do X-Men Ultimate, que até aparecia o Mojo e tinha o Anjo lá, as paradas assim. o estilo dele ficou super estilizado, né? E teve gente que ficou, ah, mas ficou uma bosta, não sei o quê. Velho, o cara ficou muito mais dinâmico, velho. Sim, eu achei muito legal, eu tô olhando aqui. Que eu passei aí. Eu passei uma aí também, eu acho que é dele também. Eu peguei do Next Wave também. Deixa eu ver. Ah, sim, ó, as páginas... É, Next Wave, exatamente. A sequência tripla de página dupla. Eu achei muito legal, cara. Achei muito legal esse traço. Pois é, e aí tu tem o extremo, né, da estilização, e ele chegou no meio termo nos X-Men do Bendis, né? Quando ele conseguiu equilibrar, vamos dizer assim, uma estilização, uma sombra resumida, e tem gente que não gosta. Porra! É, tem gente que não gosta, queria que ele fosse ainda o cara hiperrealista, porque... Mas eu acho que, pô, o cara se encontrou no estilo dele, né, velho? Uhum. Não, mas é, porra, eu curti pra caramba, cara, nem, não, achei bem massa. Deixa eu só chamar aí o Flammer, está online? Isso, chega mais perto do microfone, por favor. Próximo ao microfone. Microfone de R$1.000, é. É. Paga R$500 no microfone e o negócio é som baixo. Vou continuando aqui então. Daniel, queria te comentar uma coisa que eu acho que pega muito, cara. É uma coisa que tu fala bastante, que é a narrativa, né? É. Às vezes o cara tem um desenho que é foda, mas tu vai olhar a narrativa do cara, não te passa aquilo ali, né? Que é travado. É Alex Ross, né, velho? Sim. Alex Ross. Uhum. Eu ia falar o Adigranov, pra você ter ideia. O Adigranov? Uhum. É, o Adigranov é um bom exemplo, porque ele é um cara... Tu olha aquele Extremes, né? Aquela minissérie dele do Homem de Ferro. Uhum. Ela tem uns quadros bem estáticos, né? O cara fica mais tempo renderizando a luz ali pra deixar a coisa mais 3D do que necessariamente pensando em como é que vai ser o enquadramento da página. Né? A ação que é pouca, não empolga, cara. Outro... É muito focado em diálogo e tal, mas não empolga muito. Outro que eu acho que tem uns desenhos muito... Oi, fala, Flamengo. Não, porque é aquela coisa, né? Muito do cara que ele saca tanto de ilustração, sabe? De passar presença e profundidade na arte, que às vezes ele esquece que aquilo ali tem que ter uma sequência, sabe? Tem que ter um ritmo. Tem que ter um movimento, né? A narrativa visual, pô, fica debilitada quando o cara pesa muito nisso, tá ligado? Eu ia comentar do Gabriel Delotto também. Uhum. Desenha pra caralho, assim, mas, porra, nas páginas, assim, parece. Ele não transmite movimento, assim, nas páginas, eu acho, assim. É verdade. É verdade. Tem muito ilustrador, né? Os caras não têm um perfil de narrador gráfico mesmo. Eles não têm um perfil de narrador gráfico mesmo. Isso. A gente tava falando do Alex Ross, né? O Justice, lá, o Justiça, aquela minissérie lá de 12 partes que ele fez com outro ilustrador que seguiu os layouts dele, tu logo percebe que o cara tem a manha da narrativa, assim. As páginas, elas têm um pouco mais de condução, assim, de tu ver um quadrinho depois do outro, né? Não é tudo muito painel, assim, né? Sim. Você já nota que tem uma narrativa um pouco mais trabalhada, né? Até o... aquele projeto lá que ele fez pra Dynamite, que quem desenhou foi o Genesis lá do Kirby. Ah, o Kirby. Que o Jackson Herbert, né, que é brasileiro, também desenhou se baseando nos layouts dele. Tu nota que tem uma fluidez melhor nas páginas, assim, sabe? Ai! Mas vamos seguindo aqui, vamos falar de... Vamos falar de desenhista ruim mesmo. É. Pô, mestre Liefeld. Mestre Kurumada. Mestre Kurumada. As armaduras que parecem um carro. Não, você quer começar pela cereja do bolo já, cara? O maldito do Togashi, preguiçoso do caralho. É, eu comentei um pouco antes que ele entrega rascunho e a editora é tão paga-pau dele que publica os rascunhos dele. Ah, vou falar um negócio, assim, que eu sei que tem muito fãzinho de Death Note, Mas eu acho um pé no saco o desenho daquele cara, velho. Também, velho. Caralho! Porra! O que é que eu tô dizendo, meu irmão? Esse cara, porra! Ai, bora, Gadel, tá te abraçando. Não, mas, ó. Por, muito, é por um momento eu achei que o Flamer tava discordando, agora que eu percebi que ele tava concordando. Eu também fiquei confuso na hora. É. Mas, ó. Não, vou falar muito tempo falando isso, pô. Eu vou falar um negócio, cara. Eu me surpreendi quando eu vi no Bakuman ele tentando criar outras páginas. E ele surpreende mais justamente saindo daquele lugar comum dele, cara. Porque quando ele tenta criar as páginas dos outros mangakás, né, no Bakuman, tu nota que o cara pode fazer muito mais. Eu não sei se ele ficou escravo do desenho dele desde o Death Note, sabe? E aí a coisa... né? O cara acaba ficando refém disso, né? É verdade, tem um pouco disso, né? Aí que eu falo, cara, às vezes tu tem artistas que os caras meio que se reinventam, né? Eles quebram essa curva. Pô, tem um monte de gente que fala mal do Romitinha, cara. Mas se tu pegar o Romitinha no início da carreira... Esse pessoal que acha ele datado, né? Exato. Olha a treta. Tu já pensou se o Romitinha desenhasse Guerra Civil, cara? Ia ser um paradoxo na cabeça. É. E aí, mas na real, assim, ó, olha só. Quando tu pega o Romitinha no início da carreira lá, ele tentava imitar o pai dele, né, cara? E aí vinha muito arsenalista da Marvel, os caras da antiga, assim, pra arsenalizar ele quando ele fazia a página do Aranha, quando ele fazia até mesmo aquelas... as páginas do Homem de Ferro, que era o Bob Layton, né? Arsenalizando ele também. Ele lembrava muito o desenho do pai dele, né? Foi só quando ele assumiu lá o desenho do... Pelo menos eu acho isso, né? Há quem discorde. Quando ele assumiu o Stigma, que era aquele personagem do novo universo Marvel, ele fez uma parceria com, acho que o nome do artesanalista era Al Williamson, se eu não me engano. Por um minuto meu coração parou, pensei que você ia falar Al Milgrom, quase tive treta. Não, o Al Milgrom já finalizou ele, mano, no Aranha. Aí no... Mas o fato é esse, eu acho que quando ele pegou o Stigma no novo universo Marvel, ele não tinha que fazer paralelo de carreira com ninguém, né? E ele não precisava provar aquela coisa, eu sou filho do John Romita Sr. Aí ele começou a soltar mais o traço dele. Procurar o estilo próprio, né? Até pra se desapegar das raízes, até. E ele, eu vi uma entrevista dele, acho que foi no documentário de extras do filme do Demolidor, lá do Ben Affleck, aquela merda lá. Cara, os extras desse DVD são muito bons, cara. O que eles entrevistam os artistas, assim. O John Romita Jr. disse que... ele falou exatamente isso, que no início ele tentava muito se espelhar no pai dele, né? E aí quando ele desenhou o gibi dos X-Men, que foi naquela fase lá do... acho que era do Massacre de Mutantes, que ele pegou umas edições, os caras esculacharam ele pra caralho, assim, né? E ele disse assim, quer saber? Foda-se, eu vou fazer meu desenho. Ninguém gosta mesmo? Então vou fazer o mesmo desenho. E aí ele começou a fazer a parada dele mesmo, do traço dele no Stigma, lá no Star Brand, lá do novo universo Marvel. Quando ele foi pro Demolidor... que ele desenhou o Demolidor na Echo, a Innocente escrevendo, ele já tava bem mais solto, né, o traço dele. Então eu acho que ele se reinventou aí, né? Ele precisou sair da sombra do pai dele, né? Eu sentei assim, algumas fases que eu acho muito legal, e às vezes eu acho que dá uma exagerada, assim, eu não curto muito, assim, mas... Uhum. Mas de um modo geral eu gosto do traço do Romitinha, cara. Na coleção da Salvat tá pra ver bem. No Pantera Negra, cara, ele tá muito bem. No Eternos também ele tá muito bem. No Aranha, sim, ele tá mais ou menos. E na fase atual do Superman tá triste demais. Eu tenho uma poxa aqui em casa que é uma capa do Demolidor, que é ele, desenhou bem bonita. Faz uma busca no Google das páginas a lápis do John Romita Jr. do Pantera Negra, desse arco aí que você tá falando. Tu vai ver que o Klaus Janson e eles têm uma... Um entende o trabalho do outro, cara. É muito foda, porque nessas páginas aí, quando ele desenha o Pantera Negra lá no meio da savana, perseguindo um cara, eu acho. Uhum. De cabeça baixa. É, ele simplesmente desenha a linha externa do Pantera Negra e mete um X no meio. Tipo assim, isso tudo é preto. Isso é preto. E aí o Klaus Janson pega, converte os traços que ficam na área preta em branco, trabalha o esquema da segunda luz lá na roupa do Pantera Negra e usa aquele esquema do pincel pesado, né? Aquele sombreia bem pesado o desenho dele. Fica foda, cara. Fica muito foda. Eu tô procurando aqui, não tô procurando. Eu tô procurando também. Então, eu vou procurar aqui. Ficou silêncio. Segue o assunto aí que eu procuro. Que eu procuro aí, vai. Você quer falar de ator? Você quer falar de desenho? Desenho está muito? Desenho está muito mesmo? Vamos lá, vamos lá. Tava folheando o meu encadernado que eu ainda. Eu parei, eu acho que na página 10. Eu tenho que ler e fazer uma resenha pro site. Do Homem-Máquina, a minissérie do Homem-Máquina. Que é desenho de Herb Trip e. Não consigo sair sem ir. Barry Windsor Smith. E assim, eu folhei a revista inteira e até agora eu não achei um desenho do Herb Trimpe. É verdade. Porque tá muito bem desenhado, sabe? Ô, rapaz, aquilo ali, eu acho que o Herb Trimpe só fez os layouts, cara, porque é foda, né? Ele tá. Ah, eu acho que o Herb Trimpe tava dormindo no sofá ali. Eu... tem uma sketch do Family Guy que é assim, cara, que o Matt Damon levanta, pô, escreveu o roteiro do Gênio Indomável inteiro. Aí o Batman novo acorda, pô, bota esse diálogo aí e solta um peido assim e colocaram ele como coautor, saca? É a mesma coisa. Eu vi esse episódio. Não tem aqueles nariz esquisitos, não tem aquelas câmeras estranhas, não... é só Barry Windsor Smith ali, cara. Ainda bem. Ainda bem. Se alguém já viu um desenho do Herb Trimpe, eu só lamento. Ô, cara, o Herb Trimpe, ele era aquele cara. Ele trabalhou muito na Marvel na época, na Era de Prata ali, fazendo a fase do Hulk lá com a Jarela lá, com o Hulk entrando no micro-universo, né? Que saiu aqui muito na RGE, cara. Era ruim pra caralho. Era. Mas, nossa, assim, e é esquisito, cara, porque ele é um cara que tu via que ele tinha influência do Kirby, né? Nossa. Muita influência do Kirby. Ficou só na influência, né? Ficou só na influência. Eu quero falar, mas era muito qualquer coisa, assim. Uhum. Tá, com todo respeito à memória do senhor. Mas explicando assim, tipo, pessoal, o que tinha de ruim assim no desenho, assim, pro cara que porra, o cara. Véio. Que, tudo. Que o cara nota, assim, tipo. Pera aí, só um pouquinho então. É, assim, vamos dar exemplos pro pessoal, assim, pro pessoal entender. Calma, vai ver agora. Tô copiando os links e tudo, mas olha esse Hulk chinês pulando em cima do. Ah, o cara já achou a cena, pô. Do avião, pulando no avião, segui? É. Nossa, cara, a tá cara muito, desse Hulk, mano. Tá muito yellow face, cara. Para lá. Esses planos, cara. Olha. Ah, não, tá tudo errado. Nossa, a cara desse Hulk, cara. Ah, vocês estão. Assim, ó. Eu preciso defender o Herb Trimpe. Para com isso, cara. Vocês falam isso e esquecem o melhor Hulk de todos, cara. Que é o Hulk dos Portácio, cara. Nossa, puta que pariu. Aqui, ó. Olha os meus amigos lá do Barzinho Chutes, o Hulk melhor. Cara, esse Hulk, mano. Esse Hulk olha aí, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Olha a boca desse Hulk, cara. Mano, ele. Mas nesse segundo quadro, ele parece estar muito felizão, assim, sabe? Tá animadaço ali, tá ele legal. Cara. Ele tá animadaço, assim, cara. Esse não, cabelo né, de redneck ainda, cara. Não, pera aí, só um pouquinho. Deixa eu achar essa outra aqui. Aquele de baixo, aqui, cara, tá. Olha isso aqui, velho. Esses amontoados de cocô. Cara, cadê o queixo do Hulk, cara? Não tem queixo. Deu pegar essa sombra toda, você vê que ele tá de cavanhar aqui, ó. E a mão, cara, olha a mão, cara. A mão, ela virou pra pegar, sei lá, essa pedra. E o braço tá em paralelo, parece que ele tá socando uma. Nossa, tá muito errado. Cadê o outro braço dele? Caralho, velho. É bizarro, né? Mas, o Sportace era um cara bizarro, cara. O que me incomoda do Sportace é aquele Homem de Ferro. Homem de Ferro com expressão facial, aquele. Do Heróis Renascem, cara. Pera, o Oni fazer sobrancelhada assim, que fica tristinho, a sobrancelha murcha. É, cara, tipo. Eu já sei qual é, eu tenho uma piada com isso. Do Heróis Renascem, cara. Olha, contemplem a face. Cadê a porra do Reinaldo? Tá aqui. Deste Homem de Ferro. Olhem bem, e eu vou falar duas palavras. Espero que vocês estejam olhando pra cá desse Homem de Ferro pra eu falar as palavras. Vocês estão. Tá aberto? Uhum. Agora pensem nas palavras pula pirata. Ele acabou de tomar um. Cara, eu não consigo entender. Tipo, o Tony Stark desenvolveu uma máscara pra armadura dele que tipo, expressão muda conforme a expressão deles. E só pode, porque. Porra, mano. É a máscara do Deadpool, tá ligado? É. Esse que tu mandou, Flamer, eu acho que não é dele, cara. Não, é outro. Não é, é outro estilo, tá ligado? É muito Kawaii Desu isso aí. Olha aqui. Ó, essa cena aqui é uma cena tórrida de ação dos anos 90. Tórrida. Da época do. Olha esse ciclo pra essa Jean Grey, cara. Nossa. Olha o pescoço do Ciclope. É o queixo do Ciclope, cara. É o Johnny Bravo, cara. É o Johnny Bravo. Esse Ciclope tá me dando uma sensação muito ruim, cara. Esse Ciclope dá uma cara de piroca do caralho, velho. Ele deve falar de um jeito muito estranho, assim. Cara de piroca. Cara de piroca foi um bom adjetivo. É a piroca com queixo, cara. Isso é um cancro duro, cara. Olha aí. Não, pera aí. Olha essa canela quebrada. Canela quebradinha ali do Ciclope. Só um pouquinho, pera aí. Agora olha essa capa aqui do Iron Man do Portace aqui que eu achei uma outra aí. Aquela cheia de fio? É aquela com os fios? Olha essa. Nossa, você não sabe se é você não sabe se é um repolho. Bela bunda. É uma alface, cara. É uma bunda, um alface ou se é o Hulk, né, cara? Nossa, velho. Puta que pariu, mano. Ai, caralho, beleza. Uma época eu achei que era Life, tá ligado? Aí eu fui procurar, porra, não, eu exportasse. Você é 95, cara? É, Heróis Renascem isso aí, cara. Tem que ser. Os anos 90 foi maravilhoso, né, velho? Agora, essa. Vou mandar essa aqui pra vocês, que eu adoro esse perfil da galera aqui. Ah, tô ligado, eu sei qual é a capa. Olha esse queixão do Hulk. Caralho. O queixão e ali o da sobrancelha ali também, cara. Tipo... Sim, que nojo. A resolução de fim de ano do Hulk foi esse ano, primeiro me queixar menos, né? Caralho. Que nojo, velho. Eu não entendo. Esse é um cara que, assim, ele como artinalista, ele é muito bom, cara. Ele trabalhou com o Jim Lee na fase do Justiceiro, né? O Jim Lee, ele fazia o gibi do Justiceiro. Quando o Jim Lee saiu pra entrar no gibi dos X-Men, o Sportace assumiu o gibi do Justiceiro, né? E aí, cara, ele é um baita de um artifinalista, mas, velho, pro desenho dele é muito estranho, cara. É muito estranho. Olha um pouquinho do Hulk preparando pra abrir de novo, igual o Hulk especial ali de novo. Tá na sombra. Tá na sombra um pouquinho dele. Ah, cara, que. Caralho, eu tô tentando achar as páginas do Romitinha aqui do Punho de Ferro. Do Pantera Negra, eu não tô achando, cara. Ô Edson, e se tu perceber direitinho aqui o óculos que o cara tá usando, tá ligado? Tá no ângulo diferente da cabeça dele, né? Sim. O óculos tá num ângulo, a cabeça tá no outro. Ai! Aproveitar aí, tá na hora de começar a falar de Robert Liefeld. As axilas de cu. Não tem isso aqui, é, isso aqui é o se aquele episódio do MRZI tá sendo replicado, como é que é? O Life de Cast, né, que a gente... É, o Life de Cast. A gente nunca gravou o Life de Cast, estamos aqui pra reprisar. Aquele... Ah, cara, essa capa do Capitão América que tem os... Tem umas cabeças e uns braços flutuando. Um braço voando. Flutuando. Sabe, se lá deu de quê? É, acho que é pra dizer que a família dele era de robô, tá ligado? Que ele descobre que a família dele é de robô. Aí o cara acho que largou, o Life simplesmente largou, assim, solto. Eu gosto desse escudo grudado na... em volta do braço deles. Assim. Igual tampinha de garrafa apertada, né, cara? É. Ah, cara, você tá falando daquela cena, aquela capa do Heróis Renascem que o Capitão América é visto de cima? Não, eu mandei aí, sim. Acho que é a primeira. Tem os rostos, umas coisas, é essa mesmo. Isso, essa aqui, né? Foi que eu mandei agora, mandei ela inteira aqui. Ah, tá. Cara, realmente esse escudo, ele parece um ele parece um pastel, né? Parece um pisoles. Pisoles, cara. Eu acho, cara, o Life eu acho engraçado, cara. As pessoas que ele desenha parece que estão sempre muito puto, né, cara? Então tu olha essa boquinha assim de chupar ovo, assim, com. Parece que eles estão sempre irritados. Aí tu vai ver uma criança, a criança tem essa cara também que ele desenha. Ah, cara, passei dois estudos, um de anatomia e um de armas medievais aí, pra vocês darem. Sabem que agora ele descobriu o cara que é o ideal pra ele, né? Que é aquele colorista que deixa o desenho dele mais realista, não sei se vocês já notaram. Passível, né? Tem um cara aí que andou colorindo o desenho dele do cartaz do Deadpool. Ah, eu vi esse... Pois então, esse cara, ele meio que ameniza, né, a dor. Tu só pode amenizar, tu não consegue melhorar. É a definição que o Edson passa pra gente. É muito estranho, cara, porque ele deixa tudo mais renderizado, né? Mas você nota que tá ali, sabe, que tá ali. Tem um desenho... A presença continua. Ah... É esse aqui, né? Acho que é esse aqui. Ó, vocês viram esse desenho aqui do... Pra mim, triste. Fala. Vocês viram esse desenho que o Liefeld fez do Ryan Reynolds na época, sim, que ele começou a... Sim. Foi uma foto que ele botou na mesa. Eu sei que é uma foto, mas olhem o detalhe da pessoa que observou na internet aqui, ó, o desenho. Ele deu um zoom no rosto. Quer dizer, nem com uma foto, o sem vergonha separa os olhos, cara. Ele continua deixando os olhos espremidos junto, cara. Pegou a reguinha, dá uma medidinha ali, né, cara? É foda, hein? Não dói, cara. Não deve doer, cara. Pra mim tem uma coisa muito pior que essa aqui, ó. Essa foto. O importante não é a imagem, o importante foi que ele postou essa imagem e colocou também já tive meus dias de Moebius. Ah, tô ligado. Olha isso, cara. Isso é masterpiece, cara. Velho. Isso é masterpiece. Tipo, a legenda complementa a imagem, né, cara? Puta, eu tô ligado que os dois estão segurando o mesmo. Ô, Framer, na verdade são dois carregadores de mudança, eles estão levando alguma coisa ali. Eu ia dizer que era a mesma coisa, cara, porque o cara... Isso é uma ripa, né, cara? É uma ripa. Porque a outra mão ali não tá segurando nada, né, cara, do cara da frente. Ele tá segurando com as palminhas, sabe, quando segura as palmadas? Ele tá fazendo um carinho. Olha os dedão do outro lá atrás, cara. Mano. A legenda correta pra essa foto é: filha da puta, não vai dar. Não vai dar gorjeta pra fazer a mudança. É, por isso que eles estão muito putos. Ó, eles podem ser dois ladrões também. Aquilo ali que eles estão roubando é um paralama com o farol do Opala. Foda, é foda. Sou amigo do Jason Todd. Sou amigo do Jason Todd, é o paralama do Batmóvel. Assim. Agora, olha esse link aí. Assim, a gente sabe que o Rapini Columba foi muito ruim, né, cara? Mas eu quero que você pense assim, ó. Não foi só o Rapini Columba ruim, os coadjuvantes também. Olha esse cara. Olha essa mão. O que, que ele tá segurando, cara? Cara, que... Não é? É um dedo necrosado. Ele não tem dedão, velho. Agora, olha o quadro do lado, cara. Olha a simetria desse rosto, cara. Tentem dar um zoom out aí. É muito dodói. O cara sofreu um derrame. O cara reconstruiu o rosto. Não tem... Repara que o óculos, na verdade, tá tatuado na cara dele. Tá tatuado. Não é, sabe o que é? O Liefeld é visionário. Ele usou aqueles aplicativos que põem coisa no teu rosto, tá ligado? Eu tava pensando no que ele tava usando óculos de papel, né? Tá aí, ó. Liefeld visionário. O cara botou o personagem com o aplicativo no rosto. Que merda, cara. A tristeza que era daquele. Do Exterminador, quando ele fez dos 952, que ele fez o novo. Ah, é. Cara, aquele exterminador com o bracinho, assim, tá ligado? Pô, eu tenho um amigo meu, eu não vou citar o nome, tá? Eita. Desenhou algumas histórias escritas pelo Liefeld. Vocês estão ouvindo? Sim. Que desenhou algumas histórias escritas pelo Liefeld ali dos 952 do Exterminador. E ele me falou que o roteiro era Marvel Way, né? E aí eu pedi pro cara me dar o forward do e-mail com o roteiro. Cara, o que é o Marvel Way? Vamos explicar para os ouvintes, né? O Marvel Way é um tipo de roteiro que você resume o que tem na página. Esse processo ele foi criado pelo Stan Lee, na época que ele passava as ideias do que ele podia pensar para as histórias para todos os desenhistas da Marvel. Por isso que a gente fala que não foi só o Stan Lee que fez tudo, né? Ele passava um briefing do que era a história, um resumão, e aí o desenhista se virava, tá ligado? Com aquele resumão. E era verbal, geralmente, o negócio. Aí, depois, os caras aprimoraram isso, né? O Chris Claremont, quando ele cuidava todos os títulos mutantes nos anos 80, ele escrevia o Marvel Way mais aprimorado, que ele pegava cada página, fazia um resumo do que tinha na página, e o desenhista desenvolvia a estrutura da página, quantos quadros, quem aparecia de close-up, quem aparecia de plano geral e como é que ia ser a cena e tal e coisa. Imaginem o Marvel Way do Marvel Way. É, o roteiro do Life. Cara, tinha uma sequência, velho, que o Deathstroke brigava, não sei com quem, e ele botou assim, página 5, 6 e 7, sequência de ação. Ele escreveu isso, cara. Meu, é foda, né, velho? Olha, olha esse último link que eu mandei aqui, que é o que faz a comparação, porque ele não consegue nem fazer um negócio original, né? Ele simplesmente copiou a origem do... É, exato. Do... Cara, olha essas cenas, cara. Olha a mulher com uma arma na mão, parece que ela tá com, sei lá, cara, com um toco de madeira. Cara, e o desenho que ele fez do Jesus Zumbi lá? Eu mandei aí. O cara enfiando meia cintura de cavalo dentro da bunda. É, o cara enfiado na. O cara enfiado no cavalo no cu, cara. É, mas não fala nada que depois a Record vai licenciar isso aí. Olha a espadinha, né? Atenção pra espadinha dele. Atenção pra espada fora de enquadro, porque o cabo tá longe da lâmina. É o cara com a bunda mais profunda do mundo, velho. Ele tá mordendo o cavalo com a bunda. Pô. Cara, é como o Daniel falou, não tem arte finalista que salve o desenho do Life, eles conseguem amenizar um pouco a dor. Não, cara. Mas só um pouquinho, peraí. Teve um projeto que ele fez, cara. Teve um projeto que ele fez com o Robert Kirkman. Peraí. Agora eu vou ter que ficar em silêncio. Finalista bom, deu um minola. Vou buscar aqui. Aqui, ó. O nome do projeto era Infinity. Certo? Ah, nossa. Cara, esse projeto... cagando tijolo. Só, calma aí. A real é a seguinte, esse cara que finalizava o Liefeld, ele salvava o desenho do Liefeld, e o Liefeld parou de participar do projeto, porque ele não gostou do modo como o cara alterou o desenho dele. Eu vou mandar aqui uma das páginas. Vocês batam o olho e dizem isso aqui já meio que não passa. Olha, os dedos estão dentro dos gatilhos. Tem gatilho. Né? Tem gatilho. Tem gatilho. O cara mexeu no desenho do Life. E ele não muito, gostou. Cara. E ele não gostou, cara. E o pior é que o do desenho ainda tem a cara do Life. Tem, desenho, cara. Olha tem, o rosto meu. E coisa. Mas, porra, o mesmo é esse aqui, ó. Do cara farinha a melancia pelo cu. Porque olha a cara que ele tá fazendo. Olha essa página aí. Olha esse último quadrinho, velho, aqui dessa página anterior. Que o cara tá muito. A cintura dele é muito embaixo, velho. Ele já tem cintura, cara. Isso já é um progresso muito grande do Life. Sim. Pega aquele ciclope dele que parece que é uma pipa. Cara, você já virou que o Life gosta de copiar mangá, né? Pra caralho. É verdade, é verdade. Bubblegum Crisis, velho, olha isso aqui. É muito safado essa cópia, pô. E ele piora muito o original. Nossa, essa mulher é muito forte, porque ela tá segurando pelas mãos no negócio. Exato, ali, cara. Exato, cara, isso que eu ia falar. Cara, é muito, cara, é muito bravo. Ela tá com virilha encostada na máquina, né, cara? Isso aí não... Ela não tá nem com a virilha, ela tá prendendo com as coxas, sabe? Uma prensadinha de uma chave. Meu Deus. Fala, Daniel. Não, eu tava dizendo que eu fiz a busca aqui no Google, eu botei Hobby Life do Sketch e eu botei entre aspas, né, pra aparecer coisa dele, e tem um monte de imagem ensinando como desenhar pé, cara. No resultado de busca, os caras falam dele, a primeira coisa que eles dizem, ó, aprende a desenhar pé, filho da puta, né? Caralho, velho. Cara, eu procuro o nome dessa revista dele, é Rejex, cara. Rejects, tô ligado. Rejeito. É. Nossa, cara. Foda. Tá louco, velho. É lixosa essa revista. Lembra da Eliana Demônio, HDR? Eu lembro. Aí, ó, igualzinha, cara. É, mas ó, olha aí. Vocês sabem que o Life é. É. Acho que ele é. Retardado, assim. É, não, para. Não, eu não sei se ele é adventista do sétimo dia. Ah, ele é parada assim, né? É do sétimo dia, ele ia desenhar o pé, só que não pode. Agora eu quero ver. Eu quero que vocês vejam que não é só. Não é só chacrete que vira crente. Oh, eu tava mandando essa imagem agora! Olha aí, velho. Meu Deus. Tô falando, né? Que tem que vender, isso, né? É. Cara religioso. Não, tem nada é aí um hoje, pai não. Família. Pai de família. Ah, mano. Porra, cara. Como é que o pessoal consegue gostar do Slide? Eu não entendo, cara. Eu tenho um conhecido que ele tinha uma loja de quadrinhos aqui em Recife e ele dizia: não, porque a cara dos anos 90 é o Hobby Life, representa essa década inteira de arte. Eu, não! Isso é uma coisa de tristeza. Tem Hellboy, não tem. Não tem nada, né? Não tem nada disso. Não tem Miola, aquele traço minimalista foda dele, sabe? Aí, ó, um exemplo pro pessoal aí de desenhista muito foda, que é o Mignola, e os desenhos são bem que nem o Flamer falou, né, cara? São minimalistas, assim, e o bagulho pois é foda pra caralho. É, quando a gente vê o Mignola, a gente percebe que o cara pode ser reduzir o detalhe e consegue deixar o desenho eficiente do mesmo jeito, né? Uhum. Um outro cara que era assim também, muito bom, e o cara resumiu o desenho dele ao extremo, eu digo era, porque ele faleceu esse ano, é o Darwin Cook, né, meu? Sim, cara, puta, o Darwin Cook era muito foda. Pô, eu nem me lembrava, mas eu tinha tomado contato com o trabalho dele naquela minissérie A Batman Ego, né, que eu tinha comprado quando saiu na Abril ainda, eu acho. Eu nem imaginava que era o mesmo cara, sabe? Vi o negócio e tempos depois que eu vi que era o Darwin Cook do DC Nova Fronteira. Sim. Sim. O meu primeiro contato com ele foi uma história do Jonah Hex, cara. Que teve uma fase que eles, cada história era um desenho diferente. Puta que pariu, cara. O cara desenhava muito bem. É muito massa o traço dele. É outro cara, com traço legal. Simples e narrativa foda. Sim. Vocês querem ver um cara que... Aí que eu digo que a prática ajuda pra caralho, né? Todo mundo sabe quem é o Brian Hitch, né? Uhum. Pois é. Pera aí. Brian Hitch, a prática só não funciona pro live. Olha o passado com Dena, quer ver? O Brian Hitch, ele era desenhista da Marvel UK. Era um selo inglês da Marvel, né? Que publicava personagens da Inglaterra mesmo, né? E não vingou muito. Ficou, acho que deve ter durado uns 2-3 anos. Aí eles criaram uma saga lá pra terminar os títulos, né? E o Brian Hitch, eu acho que eu vi a primeira vez, ele desenhava um personagem que era uma caveira. Puta, agora eu não tô me lembrando, eu tô fazendo a... Dead's Head, era o nome da... Olha que nome... Óbvio, né, velho? Cabeça Morta era o nome do personagem. E aí, meu, ele tentava ser meio que o Alan Davis, assim, né? Nossa. E aí, cara, era muito ruim, velho. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, se eu for pegar passado, cara, você pega o Derek Robertson no começo, que triste, cara. Ah, meu, peraí. Eu gosto dele, ó, tem uma cena dele aqui, que é uma das histórias desse do Marvel K, que ele fez a Mulher Hulk aqui, ó, aparecendo. Olha a mão dessa Mulher Hulk. Nossa. A nanzinha, né? É, tá uma nanzinha, cara. Ó, coitado, gente, pode ser pólio. Ó, e o personagem era esse aqui, ó. Deixa eu pegar agora aqui, ó. Cada um começou de algum lugar, né? O personagem era esse aqui, o Dead's Head, ó. Bom que alguns evoluem, né, cara? Nossa, predador. É muito anos 90, né? É muito predador. Contar quantos dentes tem aqui pra ver se tá certinho. Aí ele fez uma saga da Marvel, que era que acabou com esse universo da Marvel K, que era Guerra Mystec. A editora Mythos chegou a publicar isso aqui no Brasil. E, cara, é muito ruim, velho. Deixa eu tentar achar aqui, pera aí. Agora eu vi essa Mulher Hulk, a Nan, aqui. Eu vou lembrar um que o Godoka adora, que é o Humberto Ramos. Puta que pariu. Todo mundo adora. Que, cara, eu olho aquela... Quando eu não tava lendo o Superior, né? Eu vi que tinha aquela personagem, a Ana Maria. Eu não conseguia ver, eu não sabia que ela era anã, cara. Achei que era uma criança, sei lá, que tava na história. Eu digo, cara, tu fala Ana Maria, eu só penso na Ana Maria Braga. Bolinha da Maria. Bolinha da Maria, né? Olha aqui, ó. Eu peguei aqui três cenas da Guerra Mystec do Brian Hitch. Dá uma olhada nesse Xavier aí. Na Jean Grey. Nossa, cara. Nossa, mano. Olha aí, ó. Onde está o seu herói? Esse era o Brian Hitch. Meu Deus. Olha a cara de pavor do Grant Morrison aqui no meio, cara. Grant Morrison tá apavorado, cara. Todo mundo chora. Caralho, velho. Você falou de Grant Morrison, cara. Lembrei de um outro que também. Que é mais ou menos o Igor Corden, né, cara? É verdade, cara. Eu lembrei porque ele parece o Stone Cold Steve Austin, tá ligado? Igor Corden é aquele que desenhava quando o Keith ele não aguentava? Fica. Cara, olha, eu não conheço o Igor Corden, mas... Mandei um Wolverine. Mas ele é ruim. Pera aí, só um pouquinho, não. Pera aí, olhem a foto dele. Caralho, que Wolverine é esse? Olha a foto dele. Ele parece o Stone Cold Steve Austin, cara. Steve Austin. Caralho. Mano, esse cara, esse Wolverine aqui parecendo um rato, mano, sei lá, cara. Ah, peraí, agora olha essa aqui, velho. Olha, ser... olha esse gladiador da metavitamina. A cara do maluco, mano. É, ele não aceita a crítica. Ele não aceita a crítica, é. Tô vendo. Ah, caralho. A gente tinha comentado do Humberto Ramos. Cara, eu não acho o traço dele uma coisa terrível, assim, mas eu acho que não. A história que eu vi dele com o Homem-Aranha, assim, não, pra mim não combinou, sabe? Então, até que ponto o estilo é estilo e até que ponto o estilo é cocô? É estilo, aquelas cinturas largas. Como define, Daniel, se o. Se o traço estilizado do cara é bom ou se é um... Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sou dono da verdade. Não, pra nós você... dono da verdade, mas assim, na minha opinião de merda, tá? Eu acredito que, assim, se o cara tem um traço estilizado e o modo como ele compõe uma cena ou uma página ou uma ilustração mesmo deixa os elementos que ele utiliza ali, que ele não respeita a anatomia ou coisa assim... Se fica em harmonia, a imagem não fica... Ela não incomoda, ela não tem essa intenção de incomodar, ela passa movimento, passa dinâmica, eu acho que é válido, entendeu? Agora, se o cara tenta bolar uma pose maluca, ele não respeita nenhuma regra, ou pelo menos não tem alicerce nenhum em anatomia ou em proporção, seja lá o que for... E aí o cara diz, ah, mas é meu estilo, e simplesmente erra por displicência, assim. Uhum. Eu acho que, geralmente, quem tem um pingo de noção de desenho bate o olho e nota aquele incômodo visual, sabe? É, porque às vezes tu vê um traço que é mais estilizado, assim, às vezes pode ser estilizado pra caralho, mas tu olha assim, porra, tá seguindo uma anatomia, sabe? Tá, por mais estilizado que seja... tá vendo que tá tudo mas, no lugar, assim, né? Mas, Evandro, tu sabe que tem muito a ver do acabamento, cara. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Não sei aqui se... Alguns de vocês devem conhecer o Flávio Colim. Flávio Colim, ele... se vocês forem puxar pela memória, Flávio Colim fazia muito HQ de terror, mas ele é muito conhecido por um gibi da Guerra dos Farrapos, que era distribuído em posto de gasolina... Sim, agora mesmo. Tá. O cara tá. Tinha um traço, que, o traço do Colim lembrava muito arte cordel. De cordel. Exatamente. Tô olhando aqui. O Colim, ele era um desenhista com uma veia clássica. Se tu botar na internet aí e buscar Flávio Colim Anjo, que era uma HQ que ele fazia nos anos 50, que era baseado numa série de rádio, uma radionovela de ação. Tu vai ver que o traço dele era super old school, assim, acadêmico. Uhum, quando ele começou a fazer essas paradas de quadrinho de terror, quadrinho baseado no folclore, quadrinho baseado em história e tudo mais, ele fazia o seguinte, ele desenhava acadêmico, desenhava realista, e quando ele ia passar o nanquim, ele fazia aquele esquema visual dele de parecer ilustração de cordel. Pô, que legal. E tu vê, ele mesmo botava a estilização no acabamento. Sim, ele fazia o negócio da... fazia o esquema e depois fazia o estilo dele. Pô, legal isso. Legal. Eu lembro dele ele na cripta, eu acho, né? Exato. Calafrio, Mestre do Terror, pô, eu lembro isso. Dele, cara. Pois é. E aí quando tu vai olhar, às vezes, um desenhista que você... Falando principalmente de quadrinho de comics, que trabalha muito com equipes, né? Equipes criativas. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, sei lá, se reais... Não, a gente tá prestando atenção. É educação, né? Eu não tô acostumado, desculpa. Não, mas assim, quando tu vai ver os caras, eles trabalham em equipe. Tu tem um cara que desenha. Oi, tudo bom? Diga alô, Cristina. Ficava mutado, sorry. Cala a boca, tá. Aí tu vê os caras trabalhando em equipe, tu tem um cara que desenha, um cara que passa tinta, um cara que vai fazer a cor e etc e tal. Tu nota às vezes que um desenhista com um arte finalista casa super bem, né? O traço funciona, ele limpa o desenho do cara. E às vezes tem um outro arte finalista que até descaracteriza um pouco o desenho e acrescenta algo mais, para pior ou para melhor, né? É, dá um exemplo aqui, bem típico. Tu pega um cara como Klaus Janson, né? Ele com desenhistas estilizados, ele deixa o desenho dele, a arte final dele, enaltecer o desenho e põe muito da personalidade dele. Ele artificializando no John Romita Jr., não tem pra ninguém, velho. Fica muito bom. Ele artificializando, por exemplo, um outro cara mais estilizado. Eu acho que uma vez ele artificializou o John Byrne, cara. Nossa. Numa história do Wolverine. E ficou diferente, ficou um pouco estranho, assim. Teve uma outra história que ele artificializou do Byrne, que era dos Vingadores lá. Que era uma história que eles iam parar lá na montanha do Alto Evolucionário e tinha a Feiticeira Escarlate louca lá. Deixa eu achar aqui. Pois é, o Byrne, como é um desenhista um pouco mais realista, o cara estranha. Aí quando o cara é um desenhista estilizado, combina, né? Sim. Aí quando tu pega um cara como o Al Milgrom, tu pega um cara como ele, quando ele tenta desenhar, fica uma merda. Quando ele tenta artificializar alguém, não fica uma merda, porque ele só faz a arte final, ele limpa o desenho, né, do cara. Porra, é só tu ver o Romitinha, pegando o exemplo do Romitinha de novo. Eu falei do Klaus Janson, né? Você se lembra daquela minissérie que o Gaiman escreveu dos Eternos? Uhum. Sim, tá do caralho ali. Pois é, ali quem artificializa ele é o Danny Mick. É um outro cara. E é uma linha clara, bem diferente. Tu pega também, dá um exemplo, o John Byrne, né? Quando tu põe o John Byrne com o Bob Layton, que era aquela história do Homem-Formiga lá, que mostra o Scott Lang, não sei se você já viu essa história aí, que é a apresentação do Homem-Formiga e Scott Lang, é o John Byrne desenhando e o Bob Layton passando o nanquim, né? Os Waits devem ter visto. Nossa, eu já me senti velho agora. Ele é muito mais novo, né? É que os Waits sempre lembram de tudo, cara. É que eu tô dando exemplos que são... Ah, foda-se, não vou falar mais. Não, mas tá, mas é válido, Daniel. Sim, sim. Tá... Não, mas é isso aí. Às vezes um artificialista, ele muda o traço do cara e tu não gosta. Tu bate o olho e tu pensa, ah, que esquisito, né? Tá estranho, tipo, tu vai dizer assim, ah, porra, tá estranho o traço do cara, mas às vezes o artificialista que deu uma alterada, assim, no que tu tá acostumado a... Porra, tu lembrar do Spawn, por exemplo, que tu tinha o Greg Capullo desenhando com o Liefeld, com o Mark Farlane, isso, com o Mark Farlane passando por aqui. Puta, era bem diferente, né, cara? Diferente. O diferente é o jeito de falar que não era uma merda, né? É. Era bem diferente. Aí tu pega o mesmo Greg Capullo com o arte final do Danny Mick no gibi do Batman agora, que ele ficou um tempão, né? Uhum. É uma outra pegada de luz e sombra, de detalhismo, é outra parada, né? Sim. Quando o cara tem aonde trabalhar, às vezes, né, cara? Pois é. Vocês já viram aquele encontro dos Titãs com os X-Men? Sim, trocentos anos atrás. É, mas está aí, né, pra ser visto. A arte final daquilo ali, em cima do traço do Walt Simonson, é do Terry Austin. É do Terry Austin? Se tu pegar... aquelas páginas, se comparar com as páginas do Thor que ele fez, desenho e arte final, tu vai notar que ele artificializando o próprio desenho dele é bem diferente. É bem diferente. Mas, galera, vamos encerrando aqui, já tá. Nosso tempo já deu mais de uma hora aqui de conversa. Então vamos encerrando aí, galera. Se liguem nos desenhistas, parem de falar merda na internet. Mas o que é que vocês andaram ouvindo pra ter que fazer um episódio só sobre isso? É assim, eu posso falar? Posso falar no GFP? Vai. Fala aí, eu tô no bip, põe bip. Não dá. Eu vou bipar o negócio todo. O dono de uma banca de jornal aqui da minha cidade criou um grupo, né, pode postar, assim, pra eu não ter que ir que nem um retardado todo dia na banca saber que chegou. Ele criou um grupo, colocou a molecada lá, pra você, ó, tá chegando e tal, e a galera começa a conversar. E é, nossa, eu tô escutando muito absurdo. Qual a melhor coisa que vocês já leram? Eu já li Mulher, a melhor coisa que eu já li na minha vida foi a Mulher Maravilha Sangue e o Arqueiro Verde Pequenos Acertos. Tipo assim, eram os dois serviços que saíram naquele mês. Nossa. O cara fala, nossa, Cavaleiro das Trevas 3 é bom pra caralho. Tipo, oh, mas não chega nem aos pés do 1. Não chega nem aos pés do 1. Ah, não, não li nem o 1 nem o 2. Torna fácil, essa, né? É bom. Entendeu? Esse nível essa, de coisa que a gente. Essa galera aí é aquelas que vão em evento de youtuber, pagam R$40 pra tirar foto com um youtuber que come cocô e faz desafio pros outros youtubers, né? E aí, quando eles vão na mesa do artista, eles ficam chorando porque um print custa R$10. Eu acho que tem uma história maior que o entrevista. Então, vai contar. Calma aí, oi, cara. Fala de cada vez, por favor. Se prepara no Supercon, então, amigo. Não, mas até aí é aquela coisa. Eu estou aguardando o reforço dos amigos que podem divulgar aí, né, cara? Porque se tu não falar pra ninguém que eu tô fazendo alguma coisa aí, talvez eu esteja perdido no meio dos cosplayers, sei lá, o que que vai ter? Aqueles cantor de J-pop, J-rock lá. Eu vou achar que é uma mulher, vou dizer que é gostosa, vira um cara lá, um basco, velho, que cantava o tema do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu tô imaginando que eu ia falar assim, não, porque lá, até aí eu pro lado, assim, uma caixa fluxetina, saca? Não, até lá eu vou estar bem. Até lá. Diego, fala no microfone, filha da puta. Diego, pensa que o microfone é uma rola e fala, chega bem perto. É, fia a boca nesse microfone. Aí eu vou pra longe, amigo. As principais atrações do evento anunciando aqui. E neste evento, youtuber tal, e galeria de artistas. Aí o caralho. Galeria de artistas, foda-se. Ô, Flavor, divulga a galeria de artistas aí pro pessoal ir lá. Tem a lista. Tem a lista. alguém tem uma dica aí pra dar pra galera, pra ler e tal? Ah, boa pergunta. Eu tenho uma dica idiota, mas que pra mim funciona, que é, eu compro qualquer merda que tenha arte do Brian Bullard na capa. Como é que é? Papel de cocô, mas tem um cocô dizendo pelo Brian Bullard na capa, eu compro papel de cocô. É uma boa, é um bom target, como a gente diz, né? Zeus, te indica um desenhista aí que tu curte. Cara, eu não lembro de nenhum que eu curto, cara. Eu só separei os... Só separou os péssimos. Só separei os péssimos. Eu só vou lembrar de dois, cara. A Erika Henderson, aquela que faz que fazia a Garota Esquilo, sabe? Aham. Sim. Que, tipo, eu gosto do desenho dela, mas os rostos que ela faz, tipo, me lembra um comercial do Pelé antigo. que ele canta, que eu nem vou cantar também, mas vocês sabem qual que é. Eu reparei agora que o David Finch parece o Slot do Google. Nossa. O Flemer, tem algum desista bom aí pra indicar que tu curte? O HDR, não. Nossa senhora, novela. Um concurso não vale. Um concurso, como é que é? Pensei que todos tinham. É. Minhola é massa. Minhola. Cara, eu adoro os. Eu vou dar uma de piá punheteiro aqui, mas eu acho a arte do Frank Cho, né, cara? Frank Cho é. Faz aquelas mulheres gostosas pra caralho. Cara, ele é um dos meus favoritos. Ele é um dos meus favoritos, cara. Tanto pelo desenho quanto pela atitude. Aquela série que ele fez lá que aparecia a Spider-Gwen, sabe? Sim, sim. Do... Aquilo é sensacional, cara. O traje! Cara. Então, Daniel, a gente te agradecer aí a tua presença. Oh, meu, muito obrigado, cara. Eu acho que esse podcast aí pro ouvinte, o ouvinte civil, né? Vai ser um dos episódios mais chatos. Que foda. Mais técnico, né? Tipo... É. Ah, cara, eu sou um velhaco, né? É, sou um cara que, como é que se diz? Eu cresci lendo quadrinhos nos anos 80 ali. Então, muitas das minhas referências artísticas são dessa época aí. Mas eu acho assim, ó. Se hoje em dia tu tá procurando coisa que tu vá gostar visualmente. Olha, meu, procura material do Stuart Immonen, que é garantido que visualmente sempre vai ser bonito, certo? O McNiven também pra galera nova. É, aí. O McNiven, né, que o pessoal que não conhece. O Francis Yu também tem umas maneiras interessantes de resolver algumas coisas. E meu sincero conselho é, se tiver qualquer coisa que tenha o marketing em cima do nome do desenhista... Suspeito, certo? Qualquer tipo coisa nas bancas. Traço, os Made in Lee. É, cara, assim, olha. Não. Olha, velho, começou. E uma dica pra você? Acha que ia mandar? Vá tomar no cu. Vá tomar no cu e para de ler suas merdas. Não, é sério, cara, ó. É, muitas dessas molecadas que acham que o Cavaleiro das Trevas 3 é a melhor coisa que eles já leram na vida. Ou que o especial do Deadpool lá é a melhor coisa que eles leram na vida, sabe? Velho, olha, vocês têm que entender que tudo vem de algum lugar. Então, pelo amor de Deus, vão ler alguma coisa antiga. Nem que seja esses encadernados da Panini cheio de erro de revisão. Ou da Eagle Moss aí. Ou com as lombadas erradas, né? Lombada cagada. Né, Oliver? Um abraço ao nosso amigo Oliver Queen, né? Mas é sério, cara... Conhecer os artistas que influenciaram esses caras que vocês estão lendo todo mês aí, vocês vão entender um pouco de onde é que esses caras vieram, sabe? Então vocês também vão tomar contato com coisas muito boas aí. A Panini tá lançando uns encadernados aí com histórias clássicas da Era de Bronze, da Marvel. Ah, sim, muito bom. São bem legais, coleção, cara. Coleção histórica Marvel. Teve uma coleção histórica aí também da DC, que era grandes clássicos do Batman com Alan Davis. Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Eu tenho do Jim Aparo e do Neil Adams. Saiu dois agora também com o Garcia Lopes, né, cara? Desenhando o Superman, cara. Tem também. Até choro quando eu olho pro prateleiro. Essas coisas aí são muito legais, cara. Ah, mas os diálogos são esquisitos, os personagens parecem loucos, falam sozinho. Foda-se, velho. É pra tu olhar o desenho, pau no cu, sabe? Não fica... julgando o roteiro, que tem a ver com uma época, um contexto diferente. Um que tá saindo agora pro idiota que quer se jogar cult e tal, tá saindo o Monstro do Pântano com os desenhos do Alfredo da Alcala. Que são... É foda. Nossa, é foda pra caralho. Não, só um pouquinho. Os desenhos são do Stephen Bissetti, a arte final é do Alfredo Alcala. Ah, é. Sim. É. O arte final do Alfredo Alcala... Assina o roteiro também. Depois que quando arte finalizava o John Buscema no Conan, ficava foda pra caralho. Bah. Nossa! Então, isso aí, o Godaco vai postar depois esse podcast lá no grupo dele, lá de quadrinho. Pita frente, os bosta. Pita frente, porra. E, Daniel, faz teu jabá aí, por favor. Aí. Se tiver algum evento, alguma coisa, esse podcast vai sair provavelmente lá pelo dia 21, vai sair. Na semana que vem vai sair. Pois é. Então, eu vou estar lá em Recife, na terra dos Waste. Não, do Flamengo, né? Do Flamengo. Vou estar lá, o Flammer vai estar, como é que se diz, soltando bombas de gás lacrimogêneo no meio da Supercon, lá no palco onde tiver os youtubers, para todo mundo fugir pro Artes Alley e prestigiar os artistas. Então, se você for de Recife ou região e for visitar a Supercon, eu vou estar lá autografando contos gráficos, vou estar com alguns prints também lá, vai ter uma palestra minha lá. No final de julho eu vou estar em Florianópolis, no Geek Weekend, que é outro evento de youtuber, mas eu espero que o espaço para quadrinhos aumente lá. Cada vez aumentando mais. Armado. Porra, desse youtuber aí tá cada vez tomando mais espaço dos eventos, cara. Até a gente virar youtuber famoso, reconhecido. É, pra gente poder acontecer. Nossa, eu saí da internet. Fazer gameplay do Minecraft, né? É, eu vou começar a fazer gameplay de Minecraft, ver se dá visualização pro site. É, eu vou enfiar cadáver de jogador de Minecraft. Ô, cara, vocês podiam fazer um gameplay do Minecraft que vocês fazem uma torre em formato de piroca. Ia ser massa, cara, porque os caras iam ficar assim, ah, não, as bolas são mais redondas, não pode. Ah, já cadê é mais o... a nossa proposta mesmo, né? É. Ah, bom, como eu tava falando então, eu também quero comentar com vocês aí que vocês que têm interesse em adquirir uma arte original sob encomenda, feita por mim, eu abri uma lista de commission recentemente, que é justamente para me ajudar a pagar o tratamento da minha mãe. A minha mãe ficou em coma, em função de um broncoespasmo. Ela ficou 12 dias em coma na UTI, e quando ela saiu, ela ficou sem o movimento dos braços e pernas, e ela está começando a retomar esse movimento, só que ela precisou sair do hospital, ela está fazendo esse tratamento todo na casa dela, e, cara, fisioterapia residencial não é todo plano que cobre, e é foda, cara. É caro pra caramba. Aí o cara pensa assim, ah, vai tomar no cu, Daniel. Tu desenha pro exterior, como é que tu vai pegar e ficar pedindo ajuda? Cara, eu desenho pro exterior, mas eu não nado por dinheiro, cara. Eu não tenho contrato de exclusividade. Exato, né? Uma vaca que pensa que você tá inventando, né? Bom, pior é os filhos da puta, como um cara que apareceu na minha timeline. Bom, quem segue a minha timeline tá sabendo isso aí, mas o cara insinuou que eu tinha inventado essa história pra poder vender mais commission. Eu digo o seguinte, esse cara, além de ser filho de uma chocadeira, certo? Eu acho que ele quer também um metro de piroca no cu, entendeu? Porque é sério, cara. Bem roliça, bem veiuda. Não, vá tomar no cu, sabe? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, ó. Eu tô fazendo essas commissions, elas são pra ajudar o tratamento. É temporário esse estado da minha mãe, ou seja... Essas fisioterapias e a enfermeira que está atendendo ela em casa também, é por um período, sabe? Então, esse período aqui, que foi imprevisto, né? Ele está acima do meu orçamento normal. Então, eu estou pedindo ajuda justamente com quem está encomendando commissions. Ou então, quando eu vou para evento, se o cara está em evento ali, quer levar um print, quer comprar uma das minhas publicações, não tem problema. É justamente com essa finalidade. Aí, e antes que vocês perguntem, o ArgCast vai voltar quando a minha vida estiver nos eixos de novo, tá? Então, no aguardo. Inclusive tem um especial aí que é um crossover com o Super Amishes pra fim de ano, que ela era pra ter acontecido no final do ano passado, mas digamos que a gente já meio que deu uma dica. Somos vagabundos. Mas somos vagabundos e até hoje não rolou. É que é uma leitura difícil, né, cara? A galera tá com dificuldade pra terminar de ler, assim, bro. Não, em minha defesa, desde maio, eu já tô na página 3. Exige muita concentração, né? É mais difícil de ler que do inferno, cara. E é o inferno ler aqui. Nossa senhora. Principalmente então... dependendo de qual título, né? Isso. Bom, aguardo, certo? Sobre as commission, aí vai ter o Zwaist vai fazer um post aí com a commission que ele encomendou do HDR pra vocês verem como o desenho é foda. Então vocês vai estar no post aí a commission do Zwaist pra vocês verem que o bagulho é de qualidade. Oh, valeu aí, cara. Pra caralho. Entra em contato pelo Facebook ali, pode mandar mensagem perguntando sobre os preços e tudo mais. Eu, à medida do possível, vou respondendo. Entendeu, Edson? Ele tá falando umas 3 semanas, não é como se você ficasse... Entendeu, Marrata? A culpa não é sua, eu que tô falando, pô, eu vou entrar em contato. Não, mas o Marrata é que... aquela mancha na parede. O Manhattan é que mandou um e-mail faz um tempão aí, não pude responder ainda. Mas, pô, Manhattan, Doctor Who é foda, né, cara? É sacanagem, né, meu? Ah, eu achando que ele ia pedir, sei lá, o Dr. Manhattan. Aí é fácil, eu faço um cara pelado com um monte de coisa no corpo. E azul, né? O cara me pede o Doctor Who, velho. Ah, tudo bem. Ô, Daniel, quando eu fui fazer o pagamento lá no banco, fazer o depósito, aí eu olhei assim, tinha as opções, né? Aí uma delas era honorários. Aí eu pensei, é um serviço, mas não, deixa eu colocar aqui um depósito normal, vai que o cara quer dar um golpe na Receita Federal, é melhor facilitar pra ele. Facilitar pro cara. É, Só pra concluir o pensamento do ArgCast, tá? Assim que as coisas entrarem nos eixos de novo, o ArgCast vai voltar, vai ter episódios novos aí também. Então não fiquem pressionando ou tentando inventar uma fórmula maluca, achando que o ArgCast vai virar a porra do Nerdcast de uma hora pra outra e vai dar dinheiro. Porra, não dá dinheiro, caralho. Não dá dinheiro. 129, não dá dinheiro, dá despesa. Porra. A gente tá no podcast, a gente tá há 3 anos aí, cara, e é só despesa que dá. Eu tô vendendo meus quadrinhos já pra pagar o host. Você sabe o tanto que é difícil pra quem coleciona fazer isso? É triste. Tô começando a vender só quadrinho bom, tô vendendo meus Old Boy, tô vendendo Jim Lee, tô vendendo... Daqui a pouco vou vender o Cavaleiro das Trevas 3. Tô num momento de explosão. Então é isso aí, galera. Então... Aprendo aí a diferenciar os desenhistas aí do bom e do ruim. E até semana que vem. É isso aí. Abraço. Abraço. Adeus. Adeus. O cara nunca mais vai voltar, né? Não, Deus. Não sabe o dia de amanhã, né? Ai. Que ele, no caso, ele fez o roteiro, né? E teve um outro cara que desenhou em cima dos layouts dele, né? Daniel, peraí, desculpa só um pouquinho. Da onde tá vindo esse barulho aí? Tem alguém raspando cimento aí. É. Passando a pá pra tirar o carro. É o Flammer, tá na frente da praia, tô ouvindo as ondas. Não, ele mutou agora. Deixa eu ver. Queria ela, galera, queria muito. Não, ué, quem parou é? Agora, eu acho que era o Zwaste. Era eu mesmo. Zwaste tá... Zwaste na praia, então, hein? Tá na...